Beleza, essa bateria agora, pessoal, tá vindo diretamente de Vermont, sul do Canadá. Quer dizer, Estados Unidos, né? É US. Vermont é... Estados Unidos. Yeah, I can hear your drums. I know, many thanks. Very cool drums. Oops. Sid Feng. Long time no see, Sid Feng. Sid Feng da Espanha, né? Hello, Sid Feng. How are you? Temos agora na sala o Sid Feng. Acabou de chegar. Se eu não me engano, ele é da Espanha. Daqui a pouco aparece o IP dele aqui. Vou improvisar um pouco com... Batera. Eu ainda tô ouvindo uma batera aqui, velho. Além da dele, velho. Ah, não. É só dele. Hello, TBFX. Agora temos o TBFX diretamente da Califórnia. Hey TB, how are you, my friend? Como é que você tá? Finalmente, depois de muitos anos, estamos de volta à pilantragem da Jam Intercontinental. Grande pilantragem do momento. Opa! Temos um sintetizador diretamente aqui do sul dos Estados Unidos. What? Where are you from, Sid Feng? Close to Florida. Are you from Florida or what? Você é da Florida aqui? Hey Anon, we are receiving two drums from you. A gente tá recebendo duas baterias de você, Anon, eu acho. Ah não, sorry, it's my phone. No, it's okay, Anon. Queria convidar aqui o poeta Damasceno aqui, diretamente de Cachoeira. California, yeah, Sid Feng, California, two California friends, Sid Feng, TBFX. Convidar aqui o poeta Damasceno, diretamente da cidade de Cachoeira, Bahia. Great poet from Bahia, Cachoeira, to improvise with his poetry. Me diga como está seu coração, de sentir o prazer de quem tu és. Mas que me disse esvaziou e tu és. Chora pelos cantos sem ouvir. De fora eu vejo a sua solidão. Na contramão da tua mão nós vai se ver quem tu és. Acho que de mim te esqueci. Parece que de mim se esqueceu. A vida é tão sublime se tu vê quem tu és. A vida corre como água pela gárgula e eu bebo dessa fonte pra viver. Discretamente vivo pelo mundo, ninguém vê. Discretamente vivo pelo mundo, ninguém vê. Tu me acha louco, muito menos, muito pouco. Não disser meu pensamento. Muito louco, se acha meu amigo nesse estado de achar. Cuidado meu amigo pra não se atrapalhar. Então me deixa que sozinho aqui na minha paz. Deixa que sozinho aqui na minha paz. Deixa que sozinho aqui na minha paz. Minha paz, minha paz. Deixa que sozinho aqui na minha paz. Só de pensar em um novo mundo eu viajei na maionese. Só pensando em fazer perdido em um labirinto. Assim eu vou e falo. Faço o que desce na cabeça. Perdido. Perdidão. Na rota do velho astral. fumando a gosto e é pra... I think you lost the click because we are having a trouble with a speaker here in the street. The best speaker is with a delay. So I changed to the good speaker. Maybe now I will play in the correct time. And also we can change the vibe to 100, maybe. Hey TB, can you see my camera in... Are you guys using Jantaba? Vocês estão usando Jantaba aí? Liguei a câmera aqui. Trêmalo. Let's go to 100 BPM. Yeah.